Na manhã desta terça-feira, dia 26 de março, a Polícia Militar de Gaspar prendeu um homem acusado de estupro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. O estuprador é Jonas Pereira, de 50 anos, natural de Ilhota, morador do bairro Águas Negras. O homem já foi preso em outra ocasião pelo mesmo crime. O delegado Bruno Éfori nos fala sobre este crime. Exatamente. A investigação se iniciou com base em dois vídeos veiculados pelas redes sociais, até porque a Polícia Civil e a Polícia Militar não tinham conhecimento do registro do boletim de ocorrência dando conta desse crime de estupro. E com base nesses vídeos, nós conseguimos de imediato já identificar o local e o suspeito, justamente por ele ter passagens pelo mesmo tipo de crime, no caso, o crime de estupro de vulnerável. Ele possui duas passagens por estupro, inclusive já foi condenado nesse sentido, sendo que uma das vítimas era uma criança de 9 anos de idade. E com base nessas características, passamos a empreender diligência e ele foi localizado na sua residência e conduzido até a delegacia, onde ele confirma ter mantido relação sexual com essa vítima, mas ele acredita que tenha sido de forma consensual, já que eles beberam junto, ingeriram bebidas alcoólicas, enfim. A vítima ela já foi identificada, porém não localizada. O depoimento dela é essencial para que a gente possa configurar qual crime ele cometeu. Inicialmente, ele vai ser autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Isso com base nas imagens que foram captadas por um morador, já que ela não tinha condições de dar resistência ao agressor naquela oportunidade. Como, de acordo com as informações, o vídeo foi, e o crime, consequentemente, foi dia 15 de março, então isso tem aproximadamente 10 dias, o que não vai caracterizar a prisão em flagrante do suspeito. De qualquer modo, nós vamos instaurar o procedimento e representar pela prisão preventiva dele, justamente em virtude do histórico que ele possui. Doutor Bruno, e as pessoas que presenciaram este crime, inclusive aqui filmou, serão ouvidas pela polícia? Elas serão responsabilizadas desde que a gente consiga comprovar que eles tinham condições de impedir a prática do crime. Ali, pelas imagens, nós conseguimos ao menos identificar uma delas, que foi quem gravou o vídeo, e em virtude da compreensão física de quem gravou o vídeo, do suspeito, da condição de embriaguez dele, nós acreditamos que ele tinha sim condição de impedir aquela prática do crime. Então, isso vai ser apurado dentro do mesmo procedimento e, se for o caso, ele vai responder por omissão de socorro ao final. Nós fomos até a cela onde Jonas Pereira está detido e ele confirmou o ato praticado no bairro Figueira. Conhecia já a mulher ou não? Não, conhecia ela ali naquele lugar ali. E você bebeu com ela? Bebi, a cachaça era dela. Tá, e você estava tão alucinado quando violentou ela na beira da rua? É, ela aceitou, na verdade, né? Ela queria mais dinheiro para comprar cachaça. E você deu dinheiro para ela? Sim. Na verdade, não foi estupro, para mim não foi, né? Tá, mas você não se importou por estar a céu aberto na beira da rua? Foi errado, foi isso. Isso aí foi muito errado, só que já aconteceu, né, moço? Você responde por algum crime já? Respondi uma vez. E agora, sua situação agora presa aqui? Você está arrependido pelo que fez ou não? Muito. Você tem família aqui em Gaspar? Não, meu pai e minha mãe já é morto. E você é nascido onde? Na Ilhota. Na Ilhota? E você estava em casa agora, não sabia o que podia acontecer contigo em ser presa? Estava deitado agora. Está sem emprego? Estou sem emprego. Há muito tempo desempregado? Não, faz duas semanas. E você conheceu a mulher no mesmo dia do estupro? Conheci ela ali. Tu conhece a pessoa que fez o vídeo? Não conheço ninguém dali. Tá, como é que você apareceu? Foi lá no bar, foi Figueira só pra beber? É, fui lá pra beber. E conheceu a mulher lá no bar? É. Da Delegacia de Polícia de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.